Só entro se você me chamar. Roberto Menescal. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso olhou pra dupla e fez também, vem, vem, olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato que era mesmo um desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei no final quando caíram na água ensaiando o vocal. Eu agora vou apresentar para vocês Paulo Malaguti, no piano e nos teclados. Ricardo do Canto, contrabaixo. Darcy Fernandes, bateria. Humberto Araújo, no sax. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando uma marreco sorridente pede para entrar também no samba, no samba, no samba. E o ganso olhou pra dupla e fez também, olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. Para a mulher feia a voz do pato que era mesmo um desafio, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei no final quando caiu.